possa participar também. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui. E isso para mim é motivo de muita, muita alegria. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 9, que é o tema dessa campanha. E o verso 7. Que diz assim, a minha versão é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Que diz assim, porém, Davi disse, não tenha medo, mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jônatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul. E além disso, você comerá sempre a minha mesa. Glória a Deus. Feche seus olhos e contemplemos o Senhor por essa palavra. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelo foco como o Senhor tem conduzido e preservado a nossa vida até o dia de hoje. Jesus, nós queremos agradecer pela oportunidade de ter chegado a esta tarde de oração e pela oportunidade de servir com a nossa vida neste lugar. Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra nesta tarde. Usa-me, Jesus, como instrumento nas tuas mãos. Que seja conforme a tua vontade nessa tarde. Que eu seja um instrumento de fácil manejo, de forma que a tua palavra chegue ao coração daqueles que estão ouvindo de forma clara, verdadeira e impactante. Jesus, sela este lugar com a tua presença. Visita-nos nessa tarde. Manifesta a tua presença no nosso meio. Senhor, que todo peso seja desfeito. Que a nossa alma tenha liberdade para adorar o teu nome, para exaltar a ti, para que possamos sair daqui refrigerados, alimentados, consolados e edificados pela tua presença. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia. Nós sabemos que não somos nada sem o Senhor, que precisamos do Senhor, que precisamos da tua mão, da tua oração, do teu agir. Então, nessa tarde, não nos despeça daqui sem ouvir a tua palavra, sem sentir nosso coração aquecido pela tua presença. Nós te oramos e a ti agradecemos, crendo que o Senhor tem operado coisas maravilhosas. Sente-se adorando ao Senhor e glorificando a Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda adoração. Irmãos, é um tema nessa campanha que fala sobre restauração, sobre restituição, sobre permanecer no seu lugar e esperar o Senhor fazer a sua vontade e nos restaurar conforme o seu querer. Eu meditava um pouco na palavra do Senhor nesse capítulo 9 em questão, onde Samuel escreve acerca de um dos momentos de Davi. Era o momento onde o reino de Davi tinha se consolidado. Ele já tinha trazido a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, tinha colocado ela no devido lugar, tinha instaurado os cultos de adoração e os serviços sacerdotais. Era o momento onde Davi já tinha vencido todos os inimigos em redor. Os moabitas foram vencidos, mas os filisteus foram vencidos. Davi tinha, durante essas batalhas, além de vencer, tinha trazido despojos, riqueza, e estava numa condição confortável Davi tinha construído uma linda casa para habitar, um lugar confortável e grande. Davi tinha chegado ao ponto que a maioria das pessoas desejaria chegar, o ponto de estar bem com o poder, com riqueza, estabelecendo seu reinado e desfrutando de paz ao redor dos seus tempos. E um determinado dia, Davi, meditando sobre os seus feitos e sobre a sua trajetória, Davi então lembra de um personagem em particular. Lembra-se do seu amigo Jônatas. Jônatas era filho de Saul e tornou-se um grande amigo de Davi. E Davi então lembrou-se de uma aliança que tinha feito com Jônatas. Ele lembrou-se de um dos momentos onde Davi era fugitivo de Saul, onde ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, onde ele não tinha nada, e o seu nome agora era tido como alguém rebelde. Davi teve um encontro com Jônatas, e durante aquele encontro, Jônatas então faz uma aliança com Davi e diz assim: olha, eu sei que tu se tornará rei de Israel, eu sei que o Senhor te ungiu para isso, e sei que toda essa perseguição podia acabar. E quando essa perseguição acabar e o Senhor te colocar lá, eu sei que a minha família então ficará desamparada, porque agora é a família real, mas será destituída do rei, e ela ficará então sem amparo. Mas me promete uma coisa, Davi: quando tu estiveres lá no teu reino consolidado, lembra-te dos meus, lembra dos meus filhos, lembra da minha família e usa de misericórdia para com eles. E Davi, mesmo no momento de falta de perspectiva, de vitória, ou de sequer cumprir aquilo que Deus tinha prometido, ele fez uma aliança e diz: assim seja. Quando o Senhor quiser, e se Ele me colocar, eu usarei de benevolência com os teus. Irmãos, mais de 20 anos se passaram, e a história de Davi tem uma reviravolta. E de repente Davi está numa casa confortável, num ambiente de paz nos seus territórios, o culto do Senhor correndo de forma verdadeira. E ao invés de Davi esquecer-se, deixar o seu coração ser levado pelo orgulho, pela altivez, ou deixar-se se levar pela comodidade. E eu aprendo isso com Davi porque nós, quando nós estamos em provação, nós somos diligentes, cuidadosos, fé. cidade procura os seus servos e começa a indagar se ainda existia alguém dos filhos ou netos de Saul que ele pudesse abençoar. Ele chega para os seus servos e pergunta se existe alguém. Ele diz: eu não sei, mas tem um servo na tua casa por nome de Ziba, e ele talvez saiba se ainda existe alguém. Davi, quando manda chamar Ziba, pergunta ele se tem. Ainda tem um. Ele se chama Mefibosete, está na cidade de Lodebar, e ele é aleijado de ambos os pés. O que eu acho interessante é que em todas as descrições que a Bíblia faz acerca de Mefibosete, deixa claro o seu defeito, deixa claro a sua condição. Ele não pode andar, ele é aleijado dos dois pés. Quando alguém pergunta quem é Mefibosete, é o aleijado que não pode andar, é aquele que não pode fazer, é aquele que não pode executar. Eu não sei qual é o sinônimo que dão a você, eu não sei qual é o conceito que dão a você, mas mesmo sendo um conceito pejorativo, quem é o irmão fulano? Ah, o irmão fulano é problemático. Quem é fulano? Fulano é o irmão que sempre foi. não impede do Senhor restaurar, não impede do Senhor fazer. Meu irmão, nada sobra da fé real. E aquilo que se tornou a tua cicatriz será testemunho para contar de tudo que Deus é capaz de fazer. A situação aqui não gira em volta da restauração de bens. dizer: você não é só a sua deficiência. Você está entendendo o que Jesus está falando? Você não é só os seus defeitos. Você não é só a sua falha. Você não é só a sua limitação. Irmão, nada sobre a Deus Obrigada a todos que vieram, mas também